saudar a nossa presidente, saudar os demais vereadores e vereadoras e as pessoas presentes aqui no plenário que nos ouvem pelos meios de comunicação. Hoje, através do requerimento número 102/2019, encaminhamos votos de congratulações às faculdades integradas de Taquara, FACAT, pelos 50 anos de fundação. E dessa forma, parabenizar também aos idealizadores, os colaboradores, professores, funcionários, alunos, aqueles que fizeram parte e os que fazem parte do educandário nesses dias de hoje, por toda a luta e vitórias e conquistas. São 50 anos de construção, de comprometimento, de um caminho escrito com brilhantismo, dedicação, seriedade e extrema competência. Parabéns, FACAT, por essa trajetória de excelência na educação superior, sendo uma instituição formadora de cidadãos competentes, preparando e qualificando para o mercado de trabalho, contribuindo para o contínuo desenvolvimento da nossa sociedade. Parabéns, FACAT, pelos 50 anos. Também quero dizer que, na última sexta-feira, teve esse final de semana um grande torneio de laço, organizado pelos vaquenos da tradição, aqui da cidade de Taquara, que ocorreu na divisa de Gravataí com Taquara, e tive o privilégio de estar lá, onde foi oferecido um jantar aos colaboradores, e fui eu com a minha esposa, estivemos lá prestigiando, a vereadora Magali, junto com seus familiares, estiveram lá, fomos bem recepcionados. Sei que foi um sucesso o evento deles e podem sempre contar com o apoio deste vereador. Também quero parabenizar a ARCAT, Associação Regional aqui de Taquara, pelo belíssimo evento feito na Rua Coberta neste sábado à tarde que entrou noite adentro. ARCAT, que representa a etnia negra aqui da nossa região, fez um belíssimo evento e quero parabenizar a ARCAT e todas as pessoas envolvidas no sábado. Parabenizar também a Brigada Militar, que hoje esteve aqui recebendo a homenagem de destaque 2019. Parabéns à nossa gloriosa Brigada Militar. Parabenizar a Rádio Taquara pela passagem dos seus 69 anos, levando informação à nossa comunidade. Quer dizer que na semana passada, no dia 19, tivemos a reunião aqui onde a nossa presidente participou na questão do saneamento básico aqui da nossa cidade. Esta casa realizou, então, esta reunião, que tratou do contrato 0408700-1 do CIAF, 678027 da Caixa Econômica Federal, e refere à implantação do sistema de esgotamento sanitário de Taquara. Esteve presente a vereadora Cirlei, o vereador que vos fala, o jurídico desta casa, a promotora Ximena, também Fernando Nardon, gestor do Departamento de Defesa do Patrimônio da Corsã, e da Caixa Econômica Federal, também a senhora Fernanda Capellini. O meu colega vereador Telmo também esteve. Foram feitas várias reuniões que trataram sobre o esgotamento sanitário aqui de Taquara. Promotora Ximena se manifestou. Existem procedimentos no Ministério Público que acompanham a questão permanentemente com a Corsã e com a Caixa Econômica Federal, tendo um fluxo no andamento do processo até mesmo evitar a falta de informações, necessidades reiteradas de programações, prazos e, pior ainda, pela perda de prazo de recurso. Eu quero sintetizar aqui, nosso presidente, quero que me permita, que isto é uma questão muito séria, que o vereador Telmo e o secretário do Meio Ambiente foram a Brasília pedindo a prorrogação do prazo dos recursos. Eles eram até 30 de agosto. Agora os prazos são até 30/12/2019. Sei que ficou incumbência à nossa presidência de encaminhar, pedindo ao governo federal e agora o novo ministério, que substitui o Ministério das Cidades, que agora é o Ministério de Desenvolvimento Regional, para que possamos pedir excepcionalidade e prorrogação dos prazos para que a gente possa ter os investimentos na cidade de Taquara e possamos tratar o esgotamento sanitário e preservar a água para as futuras gerações. É um trabalho que temos que fazer agora para ter um resultado no futuro. Agradeço o tempo dispensado e que todos fiquem com Deus.